329. Boa noite, TAM 3897, contato radar vigilância, direto da EL, TAM 3897. Direto da EL, TAM 3897. Confirme o tráfego que chamou, por favor, o São Salvador. Sim, te informe para o corte. Complete a curva, voa direto mesmo. Fazendo a curva, voa direto mesmo, tá? 3297. Mídia Alfa, 309 boa noite, movimento espelhado. Prossiga. Ainda não tenho plano no sistema, pra que horas que é? O senhor não vai mais pro destino? Ah, tá ok. Se aparecer um plano aqui, eu cancelo. Então, obrigada pela informação. 4234, está próximo a Fuca. Após Fuca, voa a Jama. 4234. Fuca, Jama, 4234. 601 autorizado, a linha ali decolar, vento 120 graus, 109. Ali decolta 0, bora 109. Passa nível 150, chama centro Recife N. 125 decimal 45. Boa noite. Do Bravo, reporte visual com a cabeceira, Bravo. Visual com a cabeceira no acesso, leva aquela Bravo. Gente, completa a aproximação visual, chame agora a torre 118.95. Boa noite, boa noite, obrigado. Boa noite. Oito. Autorizado, champanhe, destaque. Autorizado, chamar na prática, 567. Controle 1935. 1935, Gol 601. Obrigado, boa noite. Controle Gol 601. 601, boa noite. Contato radar na decolagem, direto ao Leda, vigilante. Direto Leda, Gol 1601. 1.60 graus, 0.20. E em 1.3325, boa noite. Negativo, Bravo. Seu solo 23 vai estacionar para gasolina. Uno 97, alterna com fim, 3 horas e 40 de autonomia. Táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame 2186, no 5, corrigindo 1895, no 567. Autorizando o táxi Pátio Indy Alfa, no ponto de espera do 10, chamar na torre, 18, décima 95, ao gol, no 567. Pequenos controle, boa noite, acione identificação. Décima tem 2.000 pés, 1012, direto posição Duna. Reporte o localizador para sinal LR. Pequenos média 03. Livra 160, chama Recife em 133, decimal 25. Boa noite. 3325, bom, 1601, obrigado, boa noite, bom domingo. Igualmente, 1601. Ingressar na Brava para o ponto 0 da 10. Sim, nativo. Estabilizado o localizador. Ah, sim. Complete final LS, torre 118.95, boa noite, Serra Golfo. Corre 18.95, grato. Bom, repito de passo. Obrigado, igualmente. Serra Golfo, a Codona, estabilizado no LS, então. Bloqueio quando vai no e já está autorizado quando pronto, reposta na final do ano 7, vai que agora. Boa noite, até. Autorizado, chama 6259, champanhe de táxi. Chamada a frente. Torre Salvador, o gol no 567, pronto no ponto 0210. Gente, mantenha a posição. Mantenha a posição. Pressa na base pela direita, 17 Mike Serra Golf. Mike Serra Golf tá, já está autorizado o pouso. Pistão no 7, o vento de 120 graus, 8 nós. Mike Serra Golf. Autorizado o pouso, por favor. Vento 140 graus, 10 nós. 5-7. Autorizado a alinhar e decolar o voo 567. Tango Índia, boa noite. Prossiga. Entrando na sua terminal, Omega 075, solicitando início de descida da prova rotatória. QF Tango Índia, direto no posição rotatória, desça em condições visuais para o 1500 pés com o altímetro 1012. QF Tango Índia. 1012. Eu sou só os 3-2 ao estacionar, fazer a ferida. Sou Salvador, o gol no 567, chamada controle no 9, decimal 35. 567, decola aos 33, controle 1935. Pé na Galeão, 4 e 15 de autonomia. São Elefa. 567, boa noite, contato radar direto Elefa, no 567. Ok, no 567. 6. Bate o Índia.

Passando da Serra da El, Leda Bridge, curva direita após a decolagem 5443 é o código, 1935 é o controle. Correto, chão para pushback, acionamento. Amaral 1, 2, 3. Zona 776. 2000, direto Zona 1092, Zona 776. Restrito, mantém a posição, é 259. Submarino nível 340, bônus 567. 340, restrito, gol, bônus 567. 130 graus, 629, 3603. Tipo, 3603. No 567, Libra 1160, chama Centro Recife, na frequência 1260, gol no 567. Chamará Centro Recife, 1260, gol no 567. Autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero. Três solas, 4-2, direito, 219 solas. 219. Paulo Salvador, boa noite, o TAC 3603, se propício. 3603, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 7. Alfa Juliette, portal 7. O 259 livre decolagem, vento 1, 20 graus, 8 metros.